A chuva cai, a tempestade chega, a lágrima cai, a paz, não aguento mais viver nessa solidão. O ódio está lastrado, é um desilusão. O tempo fechou, a solidão, a luz acabou, o mar de dor, amor, coração se afogou. Frágil, machucado, lembrança do passado. Errado, cobrado, que passo se foi sem rastro. Fracassado, quem não pensa. A saudade aumenta, lembrado, odiado, fracassado, erro comum. Sorri, talvez não sei, só vejo tristeza na vida. Coração frágil, aprendendo que é ruim. Que som é esse que chega e treme o chão? Vem lá da morangueira dos moleque do fundão. Se pobre é o destino, nunca deixo de sorrir. Rua de barro, barraco, mas é isso aí. Mas nessa vida o que vale mais? A prata de vale, o viver em paz. Nessa vida louca eu não quero sair. Quero viver o rap pra curtir. Mas nessa vida o que vale mais? Prata de vale, eu viver em paz. Dessa vida louca não quero sair. Quero viver o rap pra curtir. Na mão puro sangue, no olho a lágrima rola. No peito um buraco que abre, saudade joga. No chão vejo sangue do lado da mãe que chora. Vejo os vultos numa cena, desespero de quem sofre. E a senhora que implora para Jesus. Nessa vida o Senhor que me conduz. Ao meu redor eu vejo os flores, com ela os espinhos. Onde que clareia a escuridão no meu caminho. No retrato vejo completo, que triste vida. A escotilha tá armada, a frase da agonia. Da luz do amor que aparece com a dor. Só sabe quem sofre, parte 2 demorou. Mas nessa vida o que vale mais? As patas de vale ou viver em paz? Nessa vida louca não quero sair. Quero viver o rap pra curtir. Mas nessa vida o que vale mais? As patas de vale ou viver em paz? Nessa vida louca não quero sair. Quero viver o rap pra curtir.